aqui. Operação na Eco, via Alfa, pro portão 7 da 329. Positivo. Obrigado. Salvador, gol na 606, pushback para mais pro portão 2. 306, portão 2, aguarde. Assim que tráfego da companhia ingressar no portão 3, à sua esquerda, autorizado, puxa acionamento de um táxi. Entendi, gol na 606. No 4, livre decolagem, 120 graus, 109. Web 6746, desça para 2 mil pés, 1012, livre LS X-Ray. 2 mil, 1012, 6746. Ok, 4178, desce via para 2000 pés, 1012. Via para 2012. Uno 794, decolado aos 45, controle 199, décima 8, bom voo. Obrigado, uma boa noite. Tan 3520, cópia. Obrigado. 190 Aracaju, decolada 10, curva esquerda, Puca, Jamo, faz direto. Controle 1998, aciona 5045. 0090, decolada 10, Puca, Jamo, passou à direita. 198-5045, após Jamo, direto para Aracaju. Corretinho, pronto o acionamento. Session 4, direto Aracaju. Aracaju, obrigado. Visada alinhada e manter, pista 10. Rosa Rocha, da Rocha, a minha vez. Tango Mike India Lima, chame Recife em 1260, alterno 288. Boa noite. Portugal 024, ready to copy. Ready to copy, Portugal 024. Portugal 024, clear to Lisbon, flight level 370. Your first airway upper Zulu 10. After takeoff, turn left. Fuca departure, Zipar transition. Salvador approach control 119 at the small weight, and scope 5057. Portugal 024, is here to Boa, flight level 370, upper Zulu 10, left turn after departure, Puka, depart. Departure frequency 109.8, walking 5057, Portugal 024. That's correct, advise very full push and start, Portugal 024. Will do, Portugal 024, obrigado. Voo 994, decolado aos 47, controle 198, bom voo. 198, boa noite. Controle, voo 1994. 1994, bom dia. Contato radar. Subou 350 na Puca. Muito bom dia. 350, voando, saída Puca, voo 1994. Do 4178, reduza para 209. Dizendo. A 200, noite, 4432, identifique, chegada é a Mari, desça para 2000 na proa de Duna. Precisa descer em high speed, vai ser o critério, ok? A Duna é o máximo que eu posso te autorizar. É 746, torre, no 9316. Se informe no ponto de espera pronto, ajuste no 0 no 2. É no 0 no 2, então pronto, no 606. Boa noite. Tudo bem, boa noite. Entrando zona agora, 2 no 3. 6746, boa noite, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 120 graus, zona 0 nós, ajuste 10 no 2012. Governador, aguardando a autorização. Oi, Salvador, boa noite, Papa Tango, Romeu, tia Alex Ray. Romeu, tia Alex Ray, boa noite. Continue a aproximação para 17, reporte final de 3 milhas. Reporte final de 3 milhas, Romeu, tia Alex Ray. Salvador, 3530, está na posição 10, para o futuro de acionamento. Autorizado, chame táxi, 3520. Bora. Voo azul 4432, Salvador. Caso qualquer eventualidade, você vai ter condições de pousar na 17, né? Aqui, eu tenho que mandar o 0. É, estou sim. Obrigado. Voo na 606, posso estar no 0 pronto. 606, mantenha o ponto de espera, aguarde para ingresso. Sim. 35317, decolar 250, controle 119, décima 8, bom voo. Controle 1985317, obrigado. Web 6746, vento 120 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10, 6746. Livre pouso, 10, 7. O meu tio Alex Ray, continue a aproximação para a pista 17, aguardando autorização de pouso, o meu tio Alex Ray. Autorizador? 4178, complete o LS, reduz a aproximação, chame torre no 9306. 9306, obrigado, tenha uma boa noite, bom dia. Até mais. Número 1 já na curtíssima da pista 10, tá livre seu pouso na pista 17, vento 120 graus, 08 nós. Romeu, Charlie X-Ray. Thank you, Romeu, Charlie X-Ray. Salvador, voo 1896, autorização dessa frequência. Salve, voo 1896. Para 1896, João Pessoa, aguarde um minuto, cópia da autorização. Gente, aguardando, 1896. Torre, muito boa noite, azul 4178. Já está uma milha para o demarca. 4178, boa noite, continue a aproximação, aguarde pista livre, 120 graus, 8 nós, ajuste 10 no 2012. Confirme. Continue a aproximação, aguarde pista 10 livre, azul 4178, ajuste 10, 12. Aguardando. 6746, solo aos 53, libera a próxima à direita e chame antes da Juliette para ingresso no pátio principal, 6746. chamada da CDET 6746, confirme Michel Gonçalo, 219. Negativo, mantém essa frequência. Mantém a sua. Vai acertar 3520 com 95320 por Recife. Voo no 606, o vento no 20 graus, 08 nós, livre decolagem, pistão no zero. Livre decolagem, no zero, voo no 606. 3520, TAM livre, iniciar táxi via Juliette Alfa, informe no ponto de espera pronto. Voltar a ponto de espera, 3520. Romeu Charlie X-Ray, solo aos 54, estacionamento. Tec-Tec autorizado, informe livrando a pista, Romeu Charlie X-Ray. Azul 41 78 120 graus com 10 nós é o vento, autorizado pouso, pistão no zero, azul 41 78. Azul, pouso no zero, pouso na pistão no zero, 4178, obrigado. Voo no 606, decolado 54, controle 1119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo na 606, decolou na Boca, Zipa. 606, bom dia, boa noite. Sua 390 na Puca, vigilância. Ok, gol na 606 na Puca. Sua escuta. Isso. Portão 2, está acertando. Reportará, obrigado. Estamos confirmando para o web, receber passagem ao tráfego da TAM, livrando o pátio em táxi até o ponto de espera. Após ingresso, portão 2. Dá passagem então ao tráfego da TAM, 4:30, ainda não está visual. Frequência livre, uma boa noite, o meu Charlie X-Ray. Patrono 78, solo 56, táxi via Foxtrot, Alfa e Kilo, até o Pátio 3. Foxtrot, Alfa e Kilo, até o Pátio 3, o 4178. 5525 por 5317. 96, João Pessoa, 370, aprovado, pelo ISC 58, até Recife, após Recife, direto João Pessoa, decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5055. 370, 38, Recife, depois direto João Pessoa, decola da 10, curva esquerda, na Puca, transição Caju, 198, controle, 5055, na Fumadre, gol 896. No 896, com atendimento correto, chame pronto para acionamento, portão 3. Chamar no 896. Prolongamento um pouquinho da pista da obra aí pro seu pousão, ok? Muito obrigado, agradeço pra ela, por favor. Comodoro Azul, patrono 78, direção parte 3, em evolução, primeiro senhor. Posição 3, 03. Posição 3, confirma do pátio 3. Positivo, posição 3 do pátio 3. Obrigado, senhor. Salvador, 4178. Prossiga. A posição 3 do pátio 3 está ocupada, senhor. Gente, então o pessoal acabou me vendendo com essa informação. Observa alguma sinalização para a sua aeronave, não? Negativo, senhor. Confirma, o pátio 3 mesmo? Positivo, é o que tem aqui na minha tela, posição 3 do PAT 3. Um minuto só que eu vou coordenar com a esfera. Obrigado. Então, Rigon 896, posição 3, por funcionamento. Autorizado, chame táxi, no 896. 896, certo. O 478 está visual com o sinalizador, senhor. Acredito que posição 5 ou 6. 432, vai atentar aí a uma milha da cabeceira. Um evento acontecendo à direita. É o festival de verão que começou hoje. Oh, beleza, obrigado. Chame Torre, 118, meia dúzia. Tenha uma boa noite. Até daqui a pouco, obrigado. Gol no 606, chame Recife. 125, 425, boa noite. 2545, obrigado, boa noite. 32, boa noite. Boa noite, 4432, continua a aproximação, reporte baixado, travado, vento 120 graus, 08 mais. Gente, aguardando, 4432. Plan 3520, decolar 20300, chame controle, 119, decimal 8, bom voo. 19833520. Quatro, 4432, cheque trem, autorizado pouso, pista no 0, 120 graus, ano 0 mais. É, chega de pouso, 4432. Salvador, está 3520. 3520, contato radar, suba 190, saída PUCA. 190, saída PUCA. Certo, Jamo? Autorizado. Obrigado. 4432, solo 04, táxi autorizado via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso da tarde principal. Alfa, reporta lá. Gol 1896, 1-0-0 a bordo, 12-40, Fortaleza. 1-0-0, 12-40, Fortaleza, informe no ponto para pronto, gol 1896, ajuste 1012. Chama na ponte para pronto, gol 1896. Decolagem, vento 120 graus, zona 0 mais, gol 1896. Pesado, aliás, decolagem, gol 520, chame centro Recife, 12545, boa noite. 12545, boa noite, 4432. Ingresso, posição 1, azul 4432. Só confirma com 4432 via Juliette, Pátio. A seu critério, Juliette ou Índia? A critério, sim, de 4432. O 96 decolando 08, controle 1-19, décima 8, vai gol. 98, gol 1896, obrigado, manda mais. Controle, bom dia, gol 896, decolando o perfil da PUCA. 896, subou 370 na PUCA, vigilância. 370 na PUCA, gol 1896. Back clear for push and start, advise ready for take, support call 024. Yes, for push, back and start up, call connect, report 024.